vida menos dura e não se tornar uma vítima das ruas. Ver a formatura do filho, aplaudir, dar um abraço apertado e sorrir. Entender, ninguém aqui é mais que você. Ter dias turbulentos, mas não pode se render. Mesmo quando tudo está difícil, não chora. Baixar a cabeça, não posso, não é agora. A vida não é fácil, você sabe disso. A vida não é fácil, você pode mudar isso. Olha ao seu redor e me diga como está. Os anos de paz, quando vão voltar? Os tempos de glória, agora distante. Você faz seu mundo e o mundo é tão grande. E tudo à sua volta muda, mas a vida continua. Chegar a vitória, esperar pra quê se o futuro é agora? Eu quero fazer tudo aquilo que posso, buscar meu melhor da melhor forma que posso. Sentir a liberdade na minha música fluindo, ouvidos atentos, o rap meu hino. Nunca imaginei que a minha música pudesse trazer o melhor das pessoas, a flor da pele, fazer elas se sentirem bem melhor ainda assim. Há muito que se conquistar além disso daqui. Meu coração fanático bateu de frente com a dor. Há muito tempo não me sinto do jeito que eu tô. Desde amanhã, meu pensamento voa. Meu pensamento voa. Chega, sempre alcança. Se inspira no sorriso da criança. Acredita, luta chega. Eu sei que vai mudar. A correria e o momento é você quem faz. Dificuldade sempre tem, mas sei que Deus é mais. Não se renda, acredita. Sei que existe um bom lugar. A humildade bate o peito e faz o coração acelerar, seguindo embalo dessa multidão. Sem ter medo, desse jeito é profissão, perigo, rap nacional do gueto.